Opa, quatro, três, dois, tá pesado no ILS. Aí, 4432, 4 a 2, final, chama o turno, no 8, acima, 9, 5. 18, 9, 5. Obrigado, senhor. Você vai acabar agora. Retrovisando 44, deixa a via para 2 mil pés, registro o time da trama 097, forma estabilizada. Azul 4422, final de 8 milhas. Azul 4422, ciente, avistado, pouco autorizado. Chama 0, vento 170 graus, 109. Ok, com força para azul 4422. Alfatão Vitor, Hotel Fox Lodge, boa tarde, diligência na reporte táxi. Vitor, Hotel Fox Lodge, prossiga. Táxi autorizado, reporte no ponto de espera da lógica para ingresso, Vitor, Hotel Fox. Sua identificação, autorizado chegada com a média de 1, desça para o nível 050, ajusta o time do 917. Sua força autorizada a colar na pista no 7, vento no 40 graus com 08 nós. 443, controle 120, decimal 8, bom voo. Para o Adriano. Chama agora a torre 118, decimal 95, bom pulo. Capto e 295, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, é o Papa Thiago, vem pra lá, tá forte, Trote. Eu tô até o ponto forte, possível uma coisa do Axé, 1010. Boa tarde. Seu pé, então Axé, eu tô forte, Trote. Pegou, boa tarde, sem identificação, represente o voo Ipomédio para a chegada dessa via para o nível 060. Estou tímido, estou na 097, vigilado. Rápido estado, altímetro no 017, voo autorizado 90, vento 140 graus, com 10 nós, com 10 nós. Autorizado, posta 3144. Para a direita, mantendo mil pés, tráfego Gaza City. Não tinha no 50, não vai interferir, está mantendo o trono sul a mil pés. Quer que troque o tráfego da 3-1 ou 4-4? Solos 47, à direita na Fox Solo 21, decimal 9, boa tarde. Direito 29, obrigado. 1, 2, nós, 1, 2, nós. Até o Foxtrot, siga para Vera Cruz, modifique frequência para 2345 para coordenações com os tráfegos locais. Boa tarde. Pode. Isso para 3 mil pés, estou tirando do 907, só no localizador. Só 3 mil pés, 8, isso para nível 050. Nível 050, com 2008. Olha, 356, desça para nível 060. Para 2000 pés, o estrutímetro no 07 para o localizador. Para 2000, vai dar no localizador, se quiser. Performando o servo Fiosca, altímetro número 0 no 7, livre táxi, aparte para ingresso. Táxi Romeu. 3.000 pés, 2008. Complete a continuação, chama a viatura 1918 do último 95, roubou. 0008, deixa aparelho 2010, reduz a velocidade para 1809, de forma nenhuma para o visador. 0008, Fechando zero, tráfego avistado. O vento é 1.40 graus com 0.8 nós. Autorizado o pouso, fechando zero, no posto de 0 nós. Para o Olympus 06. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto na cabeceira 17. Pode confirmar o Vep para o Olympus 06. 130, 130 com agora 12 nós, 12 nós. Só chama a Vera Pio 1918 decimal 95 com 12. 2908. Oi Salvador, bom dia, bom 2008, final do 0. O 2008, boa tarde, continua a aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0 no 7. 3.56, desce para 2.010, ajusta o altímetro na 07, forma no localizador. 2.010, na 07, a mais estabilizado, eu chamei a 3.50. Eu acho que a gente mantém a posição. Meia na sola 5.8. A direita na taxui Eco ou Foxtrot, taxui Foxtrot, prossiga põe na minha escuta via Alfa e mantém a posição na taxui Delta, aguardando autorização para o cruzamento. 3.3.2.0, obrigado, 3.2.0.5. certo, pouso autorizado, pistão 0, vento 150 graus com 12 nós, 12 nós. Vente autorizado, pouso 0, 200 graus. Da decolada, pistão no 7, o vento é 160 graus com 09 nós. J, telefone 05, controle 120, decimal 8, São Paulo. Controle 1208, obrigado. Stop, 1964. 1964, esse para 3.007. Ajustou o tinto na 07, claro, no localizador. 3.017, reporte para o prisão. 1964. confira. Transponha acionado. Ano 1500, 10 por 5, corredor de caixa prego, voe na praia do Paripe, após rotatória. Pilo Ramiroz, depressão, se asa. Ajustou o tímido na 07. controle? Braço agora, posição de 2 para 1 hora, 2.9 milhas, rumo oeste, mantendo meu pé. Ainda na vi... Ah, agora deixei. Só deixei a caronagem. Arthur, boa tarde, essa é a notificação, apresenta a chegada com a média 1 dessa via para o nível 050. Ajusta o time, tornou 017, vigilância e radar. Autorizado na 17, o vento é 160 graus, com 12 nós, 12 nós. 230, sem identificação, apesar de chegada a mão, desta via para o nível 050, estou tirando na zona 7, vigilante. Direita, tá com o seu papá, até o 45, prossegue, feliz frequência, com boa tarde. Autorizado chegada da bomba de 1, desça via para o nível 070, estou tirando o tono 017, vigilante. 2, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 12685, antena 125, decimal 45, BVS. Recife, decimal 85, Lima, voe direto, informe estimado de pouso, povo Lima Lima. Controle 120, decimal 8, tamo roubo.